Farofa WA. É isso aí, farofeiros. Hoje é dia 18 de abril de 2017, são 7 horas e 1 minuto, tá começando agora aqui o Farofa WA. Fica ligado aí que hoje estamos aqui com o Rodrigo Petito. O cara foi policial. Então se liga aí, tá? Farofa WA. Stick around. Always put some farofa, man. Ei, você precisa fazer o IELTS ou PTE? A ETCC chegou para te ajudar a chegar lá. Nosso centro de treinamento conta com ensino 100% interativo e profissionais para te ajudar não só com as técnicas da prova, mas também como preparar o seu corpo e a sua mente para que o nervosismo não tome conta de você na hora do teste. Agende suas aulas pelo nosso site ou pessoalmente na ETCC. ETTC.com.au. ETTC. Prepare-se e chegue lá. Tiago Car Technology, serviço eletromecânico e injeção eletrônica. Pensou em carro? Pensou Tiago? Facebook Tiago Car Technology. E aí, bateu saudade de casa? Vai sair de férias ou viajar a trabalho? Para qualquer tipo de viagem, fale com Fabiana Lorenzon, a sua personal travel manager. No Facebook, Travel Managers Australia, Fabiana Lorenzon. Oi, farofeiras. Gostaríamos de convidá-los para conhecer o novo restaurante A Caverna. Ah, muito bom. Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Venha fazer o toque retal com luz negra, música romântica e total descontração. Temos open bar para você relaxar antes da dedada. Nossos médicos têm os dedos finos e a unha de porcelana para um maior alcance. Utilizamos manteiga sem lactose para um melhor deslizar. Clínica de Proctologia Senhor dos Anéis. Essa sim, cuida do seu precioso. Lançamento Moção Incorporation. Ele foi policial civil do Garra e do Ger. Rodrigo Petito! E aí, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Maravilha. Tudo bem. Rodrigo, então me conta, você foi da Polícia Civil... Certo? Então você começou no Garra e aí foi pro GER. Isso. Eu entrei na polícia, eu tinha 21 anos. Aí você fica na academia de polícia 6 meses. E quando eu saí da academia de polícia, eu fui direto pro Garra. Fiquei no Garra 2 anos. No Garra, só pra quem não sabe, você faz de tudo. Desde uma mulher passando mal na rua, até um roubo a banco. Seja o que tiver na frente, você vai fazer, você vai atender a ocorrência. E aí eu lembro que eu fui pro GER em 2003, quando tinha 2 vagas, né, pra ir pro GER. Então você tem que fazer teste físico, teste de armamento, técnica, tudo isso daí. E aí eu entrei no GER em 2003 e fiquei mais uns 8 anos lá, até vir pra Austrália. O GER é tipo operações especiais, alguma coisa assim? Isso, o GER é Grupo Especial de Resgate de Reféns. Uhum. Então o GER, pelo menos na época que eu tava lá, tinha 30 pessoas... E são composto por, né, 3 unidades. A unidade de antibomba, a unidade de resgate de reféns e os snipers. E eu era da parte de resgate de reféns. Não sou muito fã de bomba. E nem de sniper, nem de dar tiro. Ah, sniper, nunca me dediquei a isso. Eu sempre curti mais a parte de chutar na porta e entrar na casa, ver o que dá. É. Ação. Mas isso aí, geralmente, assim, eu não posso estar falando uma besteira enorme, mas geralmente é um trabalho mais das Forças Armadas, não é não? Sniper, de bomba... Depende. Existe o sniper militar e o sniper policial. O sniper militar, ele é outro tipo de armamento que eles usam. Vai para o Afeganistão... É, pra Síria. Eles vão para o Afeganistão e para a Síria, não vão para São Paulo. E o tiro de um sniper é mais ou menos 1 quilômetro de distância, um militar. E o policial, vamos dizer, no máximo 100, 150 metros. Então é bastante diferente. Entendi. E quanto tempo você fica em treinamento para chegar nesse nível de... Ah, o treinamento, na verdade, é constante, né? Lá no GER, eles treinam... A gente treinava... toda semana. Então, toda quarta-feira tinha o treino do grupo inteiro junto. Era um treino mais... Começava às 8 da manhã, terminava às 8 da noite. Era um treino só de tiro, ou tático, técnico. Então, tinha o pessoal da antibomba num canto, o pessoal do resgate de reféns no outro canto. Os snipers dando tiro o dia inteiro também, treinando a 200 metros de distância. Então, assim, você imagina, só eu estava lá 8 anos... Toda quarta-feira, dando cerca de 500, 600, 700 tiros cada um. Uau. Então, assim, é uma coisa constante. Não é que você tem que treinar muito para chegar lá. Você tem que treinar muito para chegar e continuar treinando enquanto você quiser ficar lá. E a parte física é a mesma coisa. A cada 3 meses tem um teste físico, que eles chamam de TAF, né? Teste de aptidão física. Então, você tem que passar em... A cada 3 meses tem que fazer o teste e tem que passar em todas. Se você já faz parte do GEP e não passar num teste, você tem mais uma chance de passar no próximo. Se você não faz parte do GER e quer entrar no GER, tem que passar no teste. Caso contrário, você não entra. Entendi. Você é despromovido, no caso. Você já nem entra, né? E, Rodrigo, quando você falou aí, tem, por exemplo, tem um sniper que é militar e tem um sniper que é civil. Assim, pra mim, parece que poderia ser simplesmente uma coisa da mesma polícia com dois departamentos diferentes. Não é? Eu podia ser uma coisa só, não podia não? A polícia civil e a polícia militar... Não. Quando eu falo sniper militar, não é sniper... É do exército. É do exército. Tá? Quando eu falo sniper militar, são os caras que vão pra guerra mesmo. Os caras que vão pro Iraque, pro Afeganistão. Aí é o sniper de forças armadas. Sim. O sniper que eu digo policial não é civil ou militar. Porque na polícia militar eles também têm um grupo como o GER, chamado GAT, em São Paulo. Porque cada estado, como no Brasil nós temos duas polícias, a militar e a civil, todo estado tem aquele grupo mais especial da polícia civil e tem aquele grupo um pouquinho mais especializado da polícia militar. Mas eles fazem basicamente a mesma coisa. Então, o BOPE, a rota... É tudo igual, só muda nome e o estado que eles estão. Podia ser mesmo. O que você acha da desmilitarização da PM? Que a desmilitarização da PM, no final das contas, é jogar todo mundo para a Polícia Civil, né? Ou a militarização da Polícia Civil, né? É. No caso, de repente, seria o que funcionaria mais. Se você for ver, no mundo inteiro só existe uma polícia. Se você ver aqui na Austrália, existe uma polícia só, que é a WA Police, vamos dizer aqui em WA. E eles são civis, né? Tem o departamento que eles são... A paisana, os caras, você não sabe que eles são polícia, até você fazer alguma coisa errada, os caras aparecem na sua frente. E tem os caras que andam lá de bermudinha, bicicletinha na praia. Então, eu aqui, nos Estados Unidos a mesma coisa, nos outros países da Europa a mesma coisa. Então, eu acredito que no Brasil tinha que seguir o mesmo modelo e ter uma polícia só. Porque é muito burocrático, na verdade o Brasil é muito burocrático. E essa divisão de estados aqui é o grande problema, né? Aqui na Austrália também tem, cada estado tem a sua, tem, né, a polícia de New South Wales, de WA. Mas tem menos estados também, né? No Brasil você pega... Não sei quantos estados, 20 e pouco, quantos estados a gente tem? Alguém 20, sabe? 20. Aí, ó. 27. E acaba tendo problema, porque aí você vai atender uma ocorrência onde a PM já tá lá. E jurisdição? Tem essa coisa também no Brasil de jurisdição? Tem. Existe se você falar de estado para estado, né? Tem a jurisdição da polícia, que se você vai atuar lá em Minas Gerais, você já não pode, porque você é policial civil. O que significa que você é, vamos dizer, policial estadual, não federal. Então, eu sou polícia em São Paulo, não sou no Rio. Eu não sou em Minas. Então, se você falar em jurisdição, existe nesse sentido. Sim. Agora, entre quem vai atender a ocorrência entre Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Civil de São Paulo, aí, na prática, o que funciona é quem chegou antes, quem chegou primeiro. Cara, isso é um absurdo. É um absurdo. Exatamente. Já tivemos muita confusão por causa disso. Assim... Abre precedente para falar assim, eu não vou atender porque assim, eu não preciso atender, né? A Paula deixa para civil, eu tô cansado. A militar fala, não, acho que a civil tá mais perto, hein? Acho que pode deixar com eles aí. E situações que você chega no local e já tem gente tentando resolver? É meio frustrante, porque você quer atender a ocorrência, você quer, né, participar, você quer saber o que está acontecendo, enfim, você quer atender a ocorrência, você quer fazer parte da ocorrência, e de repente quando você chega lá, já está lá a PM, entendeu? Então você fala, porra, tô eu aqui, né? preparado, treinando a vida inteira para uma ocorrência dessa, e quando você chega lá, o GAT já está lá, porque obviamente todo mundo só conhece o tal do 190, né? Sim. Acontece alguma coisa na sua frente, você não tem... Eu mesmo, depois de 11 anos na Polícia Civil, não sei qual que é o telefone da Polícia Civil. Entendeu? Se acontecer alguma coisa, eu vou ligar o 90. Então, é o que acontece. Acontece, ah, pô, moro aqui perto de um banco, acabei de ver 15 caras de fuzil entrando no banco. Eles vão ligar o 90, eles não vão ligar pro Gério. O Gério nem tem telefone, entendeu? O Gério precisa ser acionado pelo diretor do DEIC. Então, é uma... burocracia, né, que acaba atrapalhando e... Já... Então, se fosse uma polícia unificada... Não teria isso. Seria muito mais fácil. Né? É. E também, assim, é, não tem sentido nenhum ser militar, né? Ter uma hierarquia militar, ter um código separado, um código penal separado, militar... É tudo diferente lá para eles, né? É, para eles têm todo esse militarismo que para nós da civil já não tinha nada. Existe sim a hierarquia, né? Mas bem hierarquia diferente. Como numa sim. delegacia de polícia. Exatamente, é bem diferente da, né, da tal militarização. É. E aí acaba que lá no Brasil tem uma quantidade enorme de... Você sabe, de repente você não sabe a resposta para essa pergunta, mas quantas polícias você acha que tem aqui na Austrália? Quantas polícias existem? Porque lá a gente tem federal, civil, militar, guarda municipal, rodoviária municipal e vai, assim, vai, continua, né? Cara, eu acredito, eu não sou muito, né, provavelmente não sou a melhor pessoa para falar da polícia aqui na Austrália, mas eu acredito que são só a polícia, no caso, estadual, que seria vai, WA Police, uhum. E a federal. E a federal, é muito mais simples. Foi o que eu vi até agora, são só essas duas. E no caso dos outros estados também, tem a polícia lá do estado, mas a federal. E não, eu tenho uma outra pergunta. Vai, manda ver. Outro assunto. E, por exemplo, você chegou a fazer negociação em assalto? Como que é a adrenalina? Como que é o... Eu já estive em algumas ocorrências... que eu consigo lembrar agora umas 5 ou 6 de cabeça de que envolviam negociação, mas eu não era o negociador do grupo. O negociador do grupo era o delegado, que era o nosso chefe. Então, todas essas ocorrências que eu estava presente, porque teve algumas também que eu não estava presente, uhum. E eu era parte do time, vamos dizer, o que a gente chamava de time tático, né? Que são aqueles caras que ficam tudo enfileiradinho, atrás de um escudo, com um capacete, fuzil, granada, pronto para entrar e matar os caras. E eu nunca, na verdade, negociei porque eu não era o chefe, né? Eu não era o delegado, mas é bem, assim, você se vê realmente num filme. Parece que você tá vivendo um filme, sabe? Já tive uma ocorrência, se a gente tiver tempo para explicar aqui. Temos tempo. Teve uma ocorrência em São Bernardo, muito tempo atrás, uns 12 anos atrás, acho que foi 2004, 2005. E foi engraçado que a gente tava na academia treinando, eu era da equipe do chefe do grupo. Então era eu, meu outro parceiro e o chefe. E o chefe, a gente tá treinando na academia em Moema, ali em São Paulo, fazendo musculação, boxe, não sei o que lá. E o chefe teve uma ligação falando que tava tendo uma situação com o refém num banco ali em São Bernardo. Então a gente tava sempre com a viatura já. Fomos pra lá. Você lembra onde que era? Que eu sou de São Bernardo. Ai, nossa. alguma coisa assim, Rudy Ramos. Sim. E aí... Enfim, fomos pra lá, então tava a viatura do dia, né, que tem sempre uma viatura do dia trabalhando ali, aí eles acionaram uma outra viatura e mais o chefe. Então, vamos dizer, tinha 10, 11 policiais do GER lá, mais o negociador, que era o delegado, e essa ocorrência, assim, acabou tudo bem, não teve nada demais, os caras se renderam quando a gente tava lá, mas essa ocorrência acho que foi mais marcante pra mim, porque a gente tava literalmente a uns 10 metros de distância dos caras, né, tinham 6 caras de fuzil com 20 clientes do banco no chão, coisa de filme mesmo. Nossa, e o que separava a gente deles era uma porta de vidro, aquela porta rotatória que você tem nos bancos do Brasil, uhum. E aquelas de vidro em volta da rotatória, uhum. Então eles viam e ouviam tudo, e a gente via e ouvia tudo, e os caras viam a gente papando, né, com capacete. Foi engraçado que a equipe do dia tava toda uniformizada, aquele padrãozinho legal, e a gente que tava na academia, a gente chegou lá de bermuda, regata, boné, só metemos o colete, o capacete, pega os fuzil e vamos pra cima. E eles acabaram se rendendo. Ainda bem, né? Exatamente. Gente, eu fui bancária 17 anos. Graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu fico imaginando. E no, onde eu morei, em Jaú, teve um assalto há anos antes de eu entrar, e a galera comentava, assim... era aquela história assim que depois vira piada, né? Mas depois acaba virando história pra contar mas, pros filhos. Mas né? Tem uma cena de terror que acontece sempre nos bancos do Brasil, que é passar pela porta giratória, né? Mas, Rodrigo, você já achou que ia morrer, assim, muitas vezes? Ou alguma não, vez? Não, muitas vezes não. Teve... acho que a única vez que eu realmente achei e podia jurar que eu ia morrer foi uma vez que, na verdade, eu nem trabalhando tava. Eu tava de folga, do jeito que eu tô aqui, de calça jeans e camisa, armado. E aí eu fui comprar alguma coisa numa loja. Na verdade, a loja do cara era uma loja de adesivo. Eu ia comprar um adesivo pra loja da minha irmã na época, enfim. E o cara, os dois caras armados, eles entraram na loja, eu não vi. Eu tava no andar de cima da loja, que na verdade era a casa de um cara que trabalhava na casa dele mesmo. Um cara bem simples. E aí entraram dois caras. Quando eu vi os dois entrando, na verdade eu já vi uma arma na minha cabeça. O cara tava com 38 na minha cabeça. E aí ele já começou a me xingar e tudo quanto era nome, aquele, né? Que eles querem te intimidar de tudo quanto é jeito. O protocolo do assalto. Xingue. Eu não demorei alguns segundos pra acreditar que era real. Você sempre acha que alguém brincando, que você acha que junta aquele. Te pega de surpresa, né? Aquela surpresa que eu fui pego, que foi um erro meu, não podia nunca ter deixado isso acontecer, mas enfim, aconteceu e os caras me pegaram de surpresa. E eles só falavam assim, me dá a chave do Golf. Eu tinha um Golf na época, nada demais, um Golf velho, mas eles queriam um Golf. E aí... Tu não tinha um Gol branco, que é o carro do policial normal, carro... Paisano. Um não. Santana ou um Gol branco? Era o Santana, o famoso Santana. Aí, enfim, o cara começou a meter a mão no meu bolso da calça procurando a chave e nessa de ele pôr a mão em mim, ele sentiu minha arma na cintura. E eu não podia fazer nada, porque tinha um outro com uma arma na minha cabeça, literalmente grudada na minha cabeça. Aí, enfim, o cara tirou a arma da minha cintura, eu não conseguia nem fazer nada, porque se eu tentasse reagir, o outro atirava. Aí ele pegou a minha arma, aí os dois começaram a gritar entre eles quem que ia me matar. Não, mata ele não, você mata ele não, mata ele. Acho que eles não tinham esse plano B, né? Eles não estavam contando com essa... surpresa. De repente pegar um cara armado. Seja polícia ou não. É, porque o cara tem aquela coisa assim na cabeça. Não, se eu peguei um policial, tem que matar. Agora, eu não quero que seja eu. Porque eles vão vir atrás depois. Ele já tá tenso, porque ele tá fazendo um assalto. Aí ele dá de cara com um policial armado. Aí, viu? Mata aí. Geralmente é reflexo, né? Geralmente o cara atira de reflexo. Se não atirou de reflexo, o cara pensou, aí já tem uma chance. E aí, como é que você soube? Graças a Deus, esse dia... Eu tenho certeza que eu peguei dois bunda mole, né? Porque eles não eram ladrão dos bons. Então, eles não atiraram. Então, quando eu realmente, igual eu falei, que eu vi, eu tinha certeza naquele momento que eu ia morrer, eu não pensei. Se eu falar, não, eu pensei porque eu tenho treinamento, né? Isso é tudo bullshit. O que aconteceu na foi... Na hora é outra história. Grudei a arma do cara ali no... Era um 38, então o revólver... Só uma rápida explicação. O revólver, se você grudar com a mão ali e segurar o tambor... Você não dispara, porque o tambor precisa rodar pra você... Não que eu tenha pensado nisso na hora, foi uma sorte. Mas enfim, eu grudei o tambor do cara e ele não conseguia atirar. E o outro cara que pegou minha arma também não atirou, porque eu acho que, de repente, ou primeiro com medo, né? Com aquela coisa de eu não vou atirar, ou de repente com medo de acertar o comparsa. Enfim, teve aquela luta corporal. Quando eu consegui jogar esse cara do 38 no chão, eu mergulhei lá pra baixo, sem ver o que tinha lá embaixo, no andar de baixo da casa... Eu, como é que fala, né? Quebrar. Deslocou? Quase, trincou. Eu trinquei meu ombro esquerdo e quebrei uns dentes aqui do que eu caí de cara no chão, quase desmaiei, enfim. Fiquei parecendo um ET, mas saí vivo. E essa foi, acho que, a única vez que eu pensei, nossa, morri. Os caras complicado. Bom, vamos fazer aqui um intervalinho, vamos de música e já estamos de volta com o Rodrigo Petito. É isso aí, farofeiros, estamos aqui de volta com o Rodrigo Petito. Rodrigo, você estava contando aí das suas histórias aí do perrengue aí brabo que você passou. Mas, assim, uma coisa que o pessoal muito fala de desarmamento da população, né? Que uma coisa que algumas pessoas são a favor, outras são contra, eles falam que, por exemplo, uma situação dessa poderia ser evitada se outras pessoas em volta tivessem armadas, né? O bandido, ele ia ter um pouco mais de receio de chegar e sacar uma arma, achando que tem mais gente armada ao redor dele. Você acha que o desarmamento foi correto ou errado? Eu não sou a favor do desarmamento, não. Eu acho que a população tinha que ter o direito de andar armado. Obviamente, teria que ter um esquema muito bom, né? Muito rígido para ver quem é que vai conseguir essa licença para andar armado. Que os malucos que iam tentar não, primeiro, né? Os psicopatas iam ser os primeiros, não, né? Na verdade, eles não iam nem pedir para ter... Ah, eu conheço alguns, pô. Eu conheço um monte de gente que é, inclusive, eleitor do Bolsonaro, etc e tal. E os caras, não, tem que ter. Eu quero a minha. Eu falo, pô, esse não, cara não pode ser. Assim. Exatamente. Então, eu penso da mesma forma. Aí quem é que quer, tá não o problema. Pode. Eu acho que eu sou a favor do né, de cada um decidir se você vai andar armado ou não. Mas, ao mesmo tempo, tem essa preocupação de quem é que vai estar portando uma arma, ainda mais num trânsito de São Paulo, do Rio, né? No Brasil em geral, aquele trânsito horroroso que a gente tem, briga de trânsito toda hora. Então, imagina todo mundo armado. Mas, se você perguntar para mim se é a favor, eu sou a favor. Sou a favor do pessoal ter direito de andar armado e se defender. Eu seria a favor se realmente foi o ponto que você tocou. Se tivesse uma forma infalível... De saber quem seleção. É de seleção. Que é. Como não existe. Exatamente. Melhor não esquecer. Como não existe. Velho Oeste. Eu tenho um amigo que tem uma história sensacional desse negócio de trânsito e arma. Ele tava com o pai dele, né? O pai dele é uma pessoa, enfim. Tava dirigindo um Bugre. Uma pessoa, enfim, o quê? Não, você vai entender. Tá. Ele tava dirigindo um Bugre. E aí, daqui a pouco, veio chegando um carro, e aí ele olhou pro carro e falou, vai bater. O carro foi fechando ele, e ele falou, vai bater, pum, bateu. Ele não tirou o carro, bateu. Aí bateu, veio outro carro por trás e bateu nele. Aí ele saindo do carro, aí o cara, que o culpado, sai, armado, falou assim, ó, negócio é o seguinte, meu prejuízo é meu, o de vocês aí que se resolvam. Vou embora, tô armado. Aí todo mundo, tudo bem, então vai. Ganhou. Falando ganhou. Assim com jeitinho, né? Ganhou. Tá certo. Aí chegou outro cara que tinha batido por trás, né? Falou, um negãozão fortão assim. Aí falou, e aí, como é que a gente resolve? Aí o pai do meu amigo olhou pra ele e falou assim, tu tá armado, negão? Falou, não. Aí então vai se ferrar. Foi embora. Assim, é assim, mais ou menos que o pessoal forte, vai resolver assim, né? Com arma, né? Devia ser mais assim antigamente. Isso que é complicado, né? Esse aqui é eu acho complicadíssimo. Não é tão simples assim. Rodrigo, você estava aqui já em 2015? Aqui na Austrália? Tava, vim em 2011. Tá. Não sei se você lembra que teve aquele caso do Martin Place, que foi aquele... O ataque, né? Foi o... No Lindy de Café. Lembro, né, lembro. Que teve, né? Que teve o pessoal refém, tudo e tal. Repercutiu bastante no mundo inteiro. E teve um desfecho que não foi muito legal. Inclusive, no final do desfecho, teve muita discussão sobre a ação da polícia, né? Se eles fizeram a coisa certa, se eles não fizeram a coisa certa. Na sua opinião, o que, que você achou do caso? Você achou que eles fizeram o que tinha pra fazer, não tinha outra alternativa? Porque na hora é fácil você... depois que passou tudo, é fácil você comentar, ou você acha que teve um pouco de despreparo em toda a ação? Olha só, por alguns motivos que eu vou explicar quais são, primeiro porque eu não estava lá, então eu não posso de repente, entre aspas, julgar os policiais que estavam, e depois eu não sei o que aconteceu, né, a realidade, porque só pela imprensa, né? Como a gente, por experiência própria e muita experiência própria, eu sei o que de repente o que a imprensa passa para a televisão, né? Para a televisão não, o que a televisão passa para a população, as pessoas, não é realmente o que aconteceu lá dentro. Então, assim, eu posso te dar uma opinião em geral do que eu acho da situação em geral, né? Como eu falei, não daquela específica. O que significa assim, numa situação com refém, que nós estamos acostumados no Brasil, o cara vai entrar num comércio, num banco e vai tentar roubar o banco. Aí a polícia chega, ele pega refém, porque ele não quer esse confronto com a polícia, ele não quer morrer. Ali, em Sydney, nessa situação, foi diferente. O cara não estava tentando roubar o café. O cara é terrorista. Então, na minha opinião, né? Como eu falei, é a minha opinião, não estou julgando os caras de lá. Na minha opinião, não tem negociação com o terrorista. Eles tinham que ter atirado com o sniper no momento. Também, aquele negócio, será que eles tiveram oportunidade? Não sei. É, então, mas teve. Ele falou: se vocês atirarem em mim, tem mais gente. Então vai estourar bomba em outro lugar. É, entendeu? Então aí entra na parte da negociação, exato. Que é complicado. É aí complicado. Você fala, tá, vou matar. E se explode uma bomba em outro lugar? O que é a negociação num caso de refém? A negociação é: o cara entrou no banco, estamos falando do Brasil, tá? Isso. O cara entrou no banco pra roubar o banco. Aí chegou a polícia, ele não quer esse confronto com a polícia. Ele quer sair vivo. Então ele vai pegar refém, que é pra polícia, que é pra imprensa chegar. Aí quando tem a imprensa, acabou, né? A polícia tem que fazer tudo, né? Como manda o figurino. Então, o cara tava tentando roubar o banco, diferente do cara do café ali. É. O cara é terrorista, ele não tava pedindo nada. Ele não tava lá falando, não, eu quero sair vivo porque eu tentei roubar o café, não deu certo, agora a polícia tá aí, eu quero uma segurança de que eu vou sair vivo. Não, ali é diferente. Eu particularmente, nunca negociei, nunca lidei com terrorismo. Graças a Deus, a gente não tem isso no Brasil ainda. Mas, então, eu não sei o que, que ele... Né, qual que seria, de repente, a instrução que a polícia tem aqui na Austrália para lidar com o terrorismo. Mas, no meu modo de ver, eu acho que terrorista, você não tem o que negociar. O que, que o terrorista tá pedindo? Eu não sei o que ele tá pedindo. Tá pedindo dinheiro? Não. Tá pedindo pra sair vivo? Não. Ele tá mais querendo expor alguma coisa do que pedir alguma coisa. Isso. Então, na verdade, ele quer visualização, que foi o que, na verdade, ele acaba tendo, acabam, obviamente. Exatamente. Né? Eles acabam tendo essa repercussão toda, essa visualização toda, porque eles acabam matando um monte de gente, inclusive eles próprios. Então, sim, exatamente. Eu não sei. O que é muito complicado, né? É muito complicado. É totalmente diferente do Brasil. O assaltante, ele não quer perder a vida. O terrorista ele não se importa. Ele tá totalmente apto. Ele quer encontrar as virgens. Mesmo, ele quer exatamente. E quer levar mais pessoas. E ele quer levar o bandido no Brasil não quer perder a vida, não quer muito perder a vida, mas um pouquinho ele sabe o risco. O cara sabe que a maioria dos bandidos não passa de 25 anos de idade, o cara morre antes. É uma profissão ingrata. É. Ganha dinheiro, mas é muito arriscado. E nem registrado é, pô. Nem registrado, né? Quem é essa? Quem é essa? Não tem aposentadoria. Não tem aposentadoria, eu podia se contasse pelo menos pra aposentar com 65 anos, essas coisas aí, tá vendo? Agora não, mas essa galera conta. Aí pode pôr pra aposentar com 80, que não dá nada. Não vai chegar nem a 25. Não vai chegar. Falar em idade, né? Tem o outro assunto que também é. Estamos falando com policial, temos que falar de maioridade penal. Certo. O que você achou daquela ideia que o pessoal teve de reduzir a maioridade para... Com certeza. Você vê moleque aí de 13, 14 anos que é maior do que nós três juntos aqui, entendeu? E já tem a consciência de saber o que é certo e o que é errado. E são eles os mais perigosos, porque são eles que saem armados na rua para roubar as pessoas e eles não pensam duas vezes para atirar, porque eles sabem que não vai acontecer muita coisa com eles, que eles são, né, entre aspas, de menor. Então eu sou com certeza a favor da diminuição da maioridade penal. Mas você não acha assim que no o problema como um todo, assim, olhando mais de longe, o que você quer? Você quer que o cara seja recuperado, certo? Você quer que o cara entre... Ele, quando ele vai pra cadeia, né? A ideia é que ele criminoso seja recuperado. Pelo crime seja recuperado. É. Então, assim, quando você tem um cara que é novo e ele passa a ter um registro criminal oficial como maior de idade, isso vai ficar pra sempre e esse cara não consegue mais um emprego normal. Ele vai voltar pro crime. Vai ficar mais difícil dele. É uma bola de neve, é um problema muito complexo. Você fala em maioridade penal, ou vamos dizer, em criminalidade no geral, é um problema muito complexo. Tem esse lado do, né, como é que ele cresceu, como é que essa, entre aspas, criança de 15, 16 anos que hoje tá assaltando, tá armado, tá matando gente na rua, como é que ele cresceu? Será que ele tem recuperação? Será que ele não tem? Ah, mas então a gente tem que mexer em toda, né, a parte de educação, a parte de saúde, porque de repente os pais estão passando a necessidade, por isso que ele entrou nesse... Ele não tem base. Família destruturada. Na verdade, quem tá, né, nesse quem tem a escolha desse tipo de vida, possivelmente o pai está na mesma tipo de vida, a mãe está na mesma... Então, assim, ou não tem família, né? Não tem base. Vive com outros criminosos também, na verdade, são pra ele a família, né? Quando eu trabalhei no CR, eles recebiam cartas. O que é CR? Centro de Ressocialização. É uma mini cadeia para as pessoas que são mais qualificadas. Ela fazendo aspas no rádio, né? Tô fazendo aqui aspas no rádio. Ela fez qualificadas. Ela tem uma separação de sílaba para dar uma qualificada. Que estão pré-preparados para voltar para a sociedade. Então é um hotelzão, cada um tem sua cama. Nossa. É, eles comem bem, eles têm aquela bolsa do presidiário, eles trabalham, eles têm mais o salário, fora a bolsa. Então, e eu dei aula lá no projeto do Senac e eu conversava com eles, era assim, o pai tava no CDP não sei onde, a mãe tava na cadeia na cidade vizinha. E esses eram os que tinham mais chance de ser recuperado, né? Pelo que teoricamente. Você falou. Imagina os outros que não tinham. Que cometeram crimes mais leves. Não, bandos, tinha de tudo. Tinha de tudo quanto é tipo de crime que você imaginar. Tinha homicídio, tinha estupro, tinha tudo. Bom, o Rodrigo, mas você não acha que a grande parte do problema da criminalidade está exatamente no sistema de prisão que a gente tem? Porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aqui na Austrália não, aqui na Austrália é mais conhecido que o Brasil, mas lá nos Estados Unidos, o cara ele pode trabalhar, não é considerado trabalho forçado dentro da cadeia, e aí ele desconta tempo, ele desconta o custo dele dentro da prisão, que não fica tão grande, e o cara ganha às vezes um ofício. Eu vi lá o negócio daquele, tem um cozinheiro desse, Hell's Kitchen, esse negócio aí. Que ele era ex-presidiário? Não, que ele teve um irmão que foi pra cadeia, tá. E eles fizeram um programa dos caras fazerem bolo, fazerem biscoitinho e tal. O cara ganhou um ofício, né? Lá no Brasil não pode. No Brasil, o cara entrou na cadeia, não pode forçar o cara a trabalhar. Entendi. Né? Eu acho que, como eu falei antes, o problema tá muito complexo. Amém. Já virou uma bola de neve que eu não sei nem se teria como consertar mais esse problema, porque... Se você falar em educação, o problema é a educação. O cara já cresce nesse meio, né? O cara já cresce com essa coisa de... até quando o Thiago comentou, né, da família dele. A família, entre aspas, a família são os, né, os outros bandidos, sim, traficantes, sim, e tal. Conhece, né? Por quê? Porque, na verdade, para eles, o bonito, né, aquela coisa de ser famoso no meio da favela lá, é ele ser ladrão. Ele matou um polícia, ele sequestrou não sei quem. Então ele cria nome, ele cria respeito no meio. Então, e pra eles é comum, não é? Ah, sim, pra eles, né? É comum. E... Como a gente trabalhar, é o trabalho deles. É super simples, então, pra não, eles. Não é tão simples assim, não. Inclusive, tem o lance do status, tem o lance... Tem gente que não segue essa vida, né? Tem um monte de gente Tem bastante. Tem. A maioria não segue, né? Cara, entre nós. Mas eu, enfim... São vários fatores que todos juntos acabam... Né, o Brasil acaba se tornando nessa situação que está, né, violenta, e a gente, como, né, nós como brasileiros, a gente não consegue ver, não consegue ter uma luz do fim do túnel, porque o problema é tão grande, já virou uma bola de neve tão grande que você não tem mais como resolver. Sim, é extremamente complexo. Espero que eu esteja errado. Complexo. Nós estamos aqui para resolver os problemas com certeza. em um pouco menos de uma hora. Aqui da Austrália. Exatamente. Aqui da Austrália, ah, não, lógico. É isso que é fácil, aqui é fácil. Querer é poder, né? Sempre aquela de isso. Novo, saiu do meu pé, Thiago. Então é isso. Bom, tem outro lance da maioridade penal também, que eu acho que é, assim, importante. Porque, de repente, você vai colocar aonde esses menores, entendeu? E aí o governo vai gastar grana. Mais dinheiro ainda pra manter esse pessoal lá. E aí... Não é pra manter, tem que gastar muito mais dinheiro do que se gasta pra recuperar. Então, só que aí, sabe qual é o problema? O problema é o seguinte, é que tem outras pessoas que são carentes também e que não cometeram crime nenhum e não tem a oportunidade. Essa ajuda. Então você não pode chegar e dar ajuda pro cara que cometeu o crime. Então, não, exatamente, entra em outro problema. Pô, por que aquele lá tem e eu não tenho? E esse é um outro problema do Brasil que tem, que a gente pode comentar sobre isso. Porque é difícil você passar uma regra e falar, olha, a partir de agora nós vamos, né, pagar tudo, vai ser dessa maneira. Alguém vai falar, pô, mas eu não tô sendo beneficiado. pô, mas e eu? Eu perdi o bonde, né? Como que foi isso? Pô, agora eu não posso ser beneficiado. Ou seja, o bandido, o assaltante, ele vai ganhar uma chance e eu tô desempregado 6-7 meses, pago as minhas contas em dia e tudo mais. É muito complexo. É muito. Né? Vai muito nossa, além. Né? Não, dá 5 churrascos. Essa não, tem uma hora só pra gente. Então pra gente vai, resolver. Vai. E Rodrigo, você não acha que esse assunto, essas coisas de que são complicadas, são complexas, não seria por causa do jeitinho brasileiro? Eu digo jeitinho brasileiro quando a gente fala na forma de pensar, de agir, quando tem a lei. Por exemplo, lei seca. Então o cara vai lá e faz um WhatsApp ali, um grupo, para falar onde o pessoal pode ou não beber. Porque, na verdade, não é contra a lei. Aí o cara, de repente, por exemplo, fala assim, não, pô, ó, eu acho que eu vou correr de pipoca. Não sei se você sabe o que é correr de pipoca? Não. Correr de pipoca, eu não sabia, me falaram e eu fiquei surpreso. Correr de pipoco. De pipoca? De pipoco, sim, é verdade. Vocês estão cheios da malandragem. Opa, tô, não, tô com nossa, medo. Pipoca no Brasil, o que ele faz? Tem as corridas de rua, né? Normais. Maratona, São Silvestre. Maratona, isso, 5 km, 10, tá ficando bem popular no Brasil. E você paga uma taxa ali de inscrição, você paga R$50, R$100, e o pipoca, ele não paga, ele corre e não paga, né? Pipoca. Mas ele faz ali o percurso, e inclusive ali se tem um Gatorade, uma água... Ele vai pegar. Claro. E Fritinha. Aí a desculpa que ele dá, ele fala, pô, mas a rua é pública, né? Então aí tá aí mais um jeitinho, pô, então, né, eu tô dentro da lei, não tem problema nenhum. É que o Gatorade tá ali também, pô, na rua. Dando na sopa. Por que eu não posso pegar? Eu só vou pegar um. Porra, né? O cara, entendeu? Tem que ser bem babaca pra fazer isso, né, tem cara? Tem muita mas gente tem. Que faz isso, né? Mas então, tem. Por isso que você não acha que esse é um problema do o jeitinho brasileiro, essa coisa tá naquela linha entre o que pode e o que não pode, como eu falei, da lei seca de você criar um WhatsApp pra avisar. A pessoa não vai pensar, não, eu não vou beber. Eu vou, com certeza, votar naquele grupo, porque aí eu não vou ser pego. É igual quando você fala que a polícia é corrupta. Se você pensar dessa forma, quem é que dá o dinheiro pra polícia? Se você tá lá com seu carro, que de repente tá com o pneu careca, vamos dizer, igual a gente fala, mas tá com o pneu muito careca, não sei o que lá, o policial rodoviário te parou, e aí você, pô, morri com 50 conto. Pô, mas peraí, você morreu com 50 conto por quê? Ah, porque eu tive que dar pro policial não me multar. Então, quem é que deu o dinheiro? O policial errou porque pegou o dinheiro. E você errou porque você deu o dinheiro. Então, é o corrupto e o corruptor. É o sujo falando do mal lavado. Exatamente. E fica um testando o outro ali um tempo. Assim, não sei o quê, porque uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. Exatamente. Você sabe que esse pneu tá careca. Tem que fazer sorrir, mas é que hoje eu tô triste. Não tem como fazer sorrir um pouco. Tá? Então, na verdade, não é o policial que é corrupto. Eu acho que a população é corrupta. E outra, uma coisa que é muito importante lembrar também, assim, o policial... Ele vem da sociedade. O cara não nasce ali. Particularmente, eu não nasci com um carimbo na testa polícia. Eu me tornei policial com 21 anos. Então, eu tive a minha educação. Eu tive, né? Eu cresci até os 21 anos. Eu tive, né? Minha família, enfim, todo esse negócio. Então, nada no mundo ia fazer eu virar corrupto. Agora, eu não posso falar a mesma coisa pelos outros 500 mil policiais que tem no Brasil. E, então, assim, o que faz o policial corrupto? É a sociedade que ele vive. Isso é o que eu penso. Se a sociedade não é corrupta, o policial não vai ser corrupto. Porque, primeiro, que ele não vai ter essa mentalidade de ser corrupto. Segundo, que não vai ter quem pague pra ele. Não, é que nem os políticos, né? Você acha que os políticos também são assim? Que seguem a mesma linha? Não, mas é. A gente tem, um país onde tem mais corrupção porque o povo é mais corrupto, sim. Não é? O povo é a mesma coisa. Do jeito que o policial não nasce com o carimbo na testa, o político também não. Na verdade, quem coloca o político lá somos nós. Então, exatamente. E ele, na verdade, esse cara que a gente colocou lá como político, como seja lá o que for, prefeito, presidente, governador, qualquer coisa que ele seja, ele veio da sociedade. Entendeu? Então. É fruto. Mas enfim, É fruto da sociedade. É muito complicado falar de corrupção por causa disso. Quem é que tá errado, entendeu? O cara que deu o dinheiro, ou o cara que pediu, ou o cara que aceitou? Não, é todo mundo. Na todo verdade, mundo, tá todo mundo errado, é verdade. Inclusive aqueles que julgam. Exato. Bom, já estamos chegando no final do nosso programa. Já estamos chegando perto do final do programa. Mas temos ainda mais um tempinho aí para mais uma perguntinha aí. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Eu quero. O que você acha dessas bolsas que os presidiários recebem? O que você pensa sobre isso? Ah, isso é uma vergonha, né? Eu acho que isso aí... Sabe, como o Thiago falou 5 minutos atrás, esse negócio de o cara que trabalha lá, entendeu? Pena a semana inteira e no final do mês ele recebe aquele salário mínimo para manter uma família inteira. O cara fala, pô, para que que eu vou trabalhar? Se de repente eu posso, né, correr o risco de ser pego pela polícia? Mas se eu faço um dinheiro, se eu não for pego? E se eu for pego, eu vou receber o auxílio, ou sei lá como que é o nome? Presídio. Ou presidiário, seja lá o que ele for. Mas esse auxílio, entendeu? Na verdade, é pro presidiário ou é para a família do presidiário? Porque esse também é um outro problema, porque na verdade a pessoa, ela vai presa e a família, né, às vezes a pessoa não tem uma estrutura familiar, a pessoa vai presa e aí essa bolsa vai para ajudar uma família, de repente, de 5 filhos. Se não tem, às vezes, essa bolsa, o que pode acontecer? Pode, né, essas 5 crianças, essa família desestrutura, pode ir pro crime também e aí a gente volta de novo naquela... bola de neve, por isso que não é tão simples assim, né? Exatamente, mais um assunto que você não vai conseguir achar uma solução. Eu já sou a favor de que ele não tem que ter bolsa, ele tem que trabalhar. Se ele tem uma família, ele trabalha dentro do Brasil para pagar as contas, porque quem constituiu a família foi ele, quem fez o crime foi ele, e ele que trabalha. Isso aí é tudo muito complicado, isso aí não é tão simples assim. Mas olha só, a gente não tinha para falar sobre baconha, não tinha pra falar sobre eficiência da polícia. Que acabou o tempo. Não, mas eu acho que cabe mais uma entrevista aí no futuro. Eu acho que tem bastante coisa pra falar, tem bastante assunto. Podia ficar aqui dias falando. Eu pensei que em uma hora a gente ia resolver os problemas, ainda não resolveu. Mas não, eu continuo, né? mesmo. Infelizmente não deu. Dessa vez não deu. Dessa vez não deu. Então é isso aí, farofeiros. Semana que vem tem mais Farofa W. Muito obrigado pela sua presença. Foi prazer estar aqui. Um prazer receber você. Valeu. Então é isso aí, farofeiros. Semana que vem tem mais. Adiós. Aquele abraço. Um abraço, galera.